senhores, aqui quem fala novamente é o Barão, para mais uma edição do Jornal da Real. Então, rapaziada, semana passada eu não fazer aí o programa, porque fiquei com uma gripe filha da puta, mal pra caralho, fudeu minha semana inteira, uma desgraça, meu. É isso aí, agora tô retornando aqui com o programa da semana. Tô tentando controlar o tempo, porque no último programa fiquei quase uma hora falando aí. Isso deve ser me encher o saco, tanto pela paciência, quanto pela pra eu poder editar depois, né? Que tá, pra editar vídeo, editar som, é meio demorado. Foi umas 2-3 horas pra editar e é foda, né? Mas lembrando sempre que eu ainda tô na fase de protótipo, que eu ainda tô fazendo teste, como eu mesmo falei aí. Eu só tô decidindo como controlar o tempo de duração do programa, entre outros detalhes. Mas é isso, vamos aí começando o jornal dessa semana. Bom, rapaziada, pra gente voltar da pequena folga que eu tive, venho aqui com duas notícias simplesmente épicas. A primeira, que saiu no estado de Minas, é que mulher é condenada a indenizar ex-companheiro por traição e chacota. Uma servente industrial da cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, foi condenada a indenizar seu ex-companheiro por danos morais após traí-lo publicamente e ainda ter feito comentários depreciativos sobre seu desempenho sexual, inclusive no ambiente de trabalho dos dois. A decisão é da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A vítima contou que conheceu as mulheres na empresa onde trabalham. Eles mantiveram um relacionamento por aproximadamente 10 anos e o homem assumiu os dois filhos da servente. E para finalizar o combo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirma a pena à mulher que registrou queixa de estupro contra amante. Mas a pena foi convertida em prestação de serviço da comunidade e o pagamento da multa no valor de um salário mínimo. A ré acusou seu vizinho de tê-la estuprado em fevereiro de 2010, mas na fase de investigações confessou que mantinha um relacionamento extraconjugal com o homem. Realmente, rapaziada, os mais estão certos. Duas notícias assim saíram no mesmo dia, que isso aqui, essas notícias saíram na segunda. Significa que alguma coisa está errada no mundo, acho que vai acabar tudo, porra. E pra melhorar ainda, os dois casos... Foram uma juíza aqui, foram juízas que condenaram as duas pilantras. Então, meus amigos, se preparem aí, porque o mundo tá acabando. Porque pra acontecer uma coisa dessas em apenas um dia, no Brasil ainda por cima, é porque algo muito errado está pra acontecer aí. Mas é isso aí, rapaziada. Como eu sempre gosto de falar nessas notícias assim... A gente tem que aprender, nós homens, né? Temos que aprender a contra-atacar enquanto podemos, né? Cada vez que esses idiotas fizessem calúnia, falsa acusação, caralho, a cota contra a gente, quem for lesado por isso botasse a cretina na justiça, queria ver se essas acusações iam continuar desse jeito. O jornal que eu tava pretendendo fazer semana passada tinha mais alguns casos de falsa acusação, principalmente de um baiano que passou anos preso por causa de uma falsa acusação de estupro. E casos assim no Brasil não são generalizados porque a mulherada não parece que não sabe disso. Mas assim, não tá ficando tão raro ver, por exemplo, a mulher é chutada pelo cara, o cara faz alguma coisa, o que ela faz? Em vez de engolir a separação e ficar na dela, não, ela vai na polícia e acusa o cara de estupro. Isso é uso indevido da lei, da força de repressão do Estado. Seria a mesma coisa, eu tô no pé na bunda da mina e tal, da minha namorada, chego lá e invento uma merda pra ela, isso é ridículo. Mas finalizando, né, sempre o recado que eu deixo é, mas o recado que fica é esse, se algum dia vocês forem acusados de algo que não fizeram, ou serem caluniados por uma cretina qualquer, não se acanhe em botar o rabo dela na justiça, é direito seu. Mas, mano, assim, fecha com aquela musiquinha lá do começo, que aquela musiquinha é cabulosa, meu, eu adoro ela. Porra, show de bola, show de bola. Oh, Agora, quem está apresentando é o jornal Le Mans Baron Kajegama, mas sim Conde de la Montenegre, mestre da sedução e libertino. Puta que pariu, mestre da sedução. Por que eu fiz essa pequena imitação ridícula? Porque essa imitação não é tão ridícula quanto a notícia que eu vou ler agora. No dia 28, saiu no G1 da Globo que tem malandro que paga até 3 mil reais por curso de sedução. Vocês escutaram bem? 3 mil malandros. 3 mil contos de réis. Contos de réis. Para sair do 0 a 0 no Dia dos Namorados, homens investem de R$ 1.200 a R$ 3.000 em curso que promete transformá-los em artistas da sedução. Caralho, viu? Mas prosseguindo aqui, no Rio de Janeiro, tinha que ser, infelizmente, uma consultoria especializada no assunto oferece aulas práticas em boates com direito às dicas por SMS para desencalhar os solteiros. Porra, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Dica por SMS, quer dizer, agora Baron, não, agora Conde de la Montenegro vai chegar lá na dama. Olá, dama. What's your name? Only a minute. Eu tenho que ver aqui, pegar meu celular rapidinho. Caralho! Qual neg que eu uso nela, hein, mano? Me ajuda aí. Tá. Aqui, achei. Porra, meu. Vai se fuder, caralho. Imagina a merda aí. Imagina a porra da cena. Eu tô lá. E saco o celular. Peraí. Ah, vai se fuder, mas prosseguindo. 3 mil malandros, velho. Sabe que é 3 mil malandros só pra tudo aprender a chegar numa mina, velho. Porra, se o cara tem 3 mil mangos pra torrar nessa merda, ele não precisa de fazer a porra de um curso pra chegar na mina. O que ele precisa fazer? É pegar esses 3 mil mangos, comprar umas roupas legal, assim, pá. Aquele correntão de ouro, relógio Rolex, aquela camisa social de preta, né, pra dar aquele style, o raibanzão louco e bem pica, aquele roupinha da Armani, não sei se é da Armani, sei lá. Ou seja, aquela roupa bem pica mesmo, alugar ali um Veloster. Tem um, né, que um cara que de 3 mil pra gostar nisso deve ter grana pra caralho. Mas de qualquer jeito, tô ali com o teu Hyundai Veloster e muito bem vestido. Chega lá na boate ou na balada, aquele sonzão louco a mil. Deixa ali uns 5 minutos, garrafinha ali de Red Label na mão. Só parada na esquina escoltando as meninas. Aí, meu irmão, só esperar o dia chegar. É que eu, sei lá, falar oi, qualquer papo, cara. Ou isso, ou com esses 3 mil tu paga aí pra um ciclo foda de anabolizante, né? Fica bombadinho, camisetinha coladinha no... Mostrando o cox. Que de tão curto o cox fica aparecendo. Dança uma merda lá qualquer. Toma umas cachaçinhas pra pegar aquela coragem e tira os lucros, velho. Ou melhor ainda, pra você não ficar ser direto ao assunto. Pega essas porra desses 3 mil mangos, vai pra um puteiro, chega no dono e fala, ó, fecha a porta, bate a porra do dinheiro na mesa e fala, ó, fecha essa porra que hoje aqui quem manda sou eu, caralho. Muito melhor, mano. Tu vai ali meter com umas 6 mina top ali por umas 2, 3 horas, não sei. Vai fuder pra caralho. Vai ter ali tratamento digno de um imperador romano devasso. Vai sair felizão e ainda vai ter história pra contar, meu. Agora não. O cara vai dar 3 mil mangos pra aprender a chegar em mina. Em mina mediana ainda, caralho. É de fuder, viu? Queria entender o que passa na cabeça de um filha da puta desses pra soltar 3 mil na mão de um charlatão. porra, tu vai lá, torna uma grana do caralho, pra poder ter coragem de chegar em mediana, mano. Tu não é aqui, é claro, né? Se tu for um Betinha bobo atrevido, você acha que aquelas top estilo paniquete vão chegar em tu, vão cair no teu papinho furado? Não, né, meu irmão? Esquece essa porra. Puta que pariu, viu? Esse é a foda com custo-benefício mais baixo do mundo. Acho que até casamento é mais vantajoso que uma porra dessas. Então, caralho. Às vezes que casamento, até o que o risco de tu pegar uma porra de uma DST é menor do que com uma baladeira, né, meu? Ai, caralho. Mas me bateu uma dúvida. Agora eu não sei se eu viro o Conde de la Montenegro, o guru da sedução, ou um pastor sacana, tipo aqueles pastor louco lá de TV. Porra, porque esses dois são sem eu de trouxa pra explorar, né, meu? Fica a dúvida, o que eu faço? Viro o guru da sedução ou o pastor louco? Tô pensando ainda, vamos ver o que eu faço da vida. Mas pensando, cara, ser guru da sedução até que é fácil, tranquilão, por quê? Tu não ensina uma pá de merda pro cara, copia um metodinho ali, um metodozinho aqui, eu tô colar, joga pro cara. E se não der nada certo, só chega e fala, ah, cara, aqui tu não aprendeu, aqui tu não internalizou, aqui você não criou o seu inner game, entendeu? Você não ainda não pegou o jeito da coisa. Tu joga o caô no cara, o cara ainda vai sentir mais merda, tu tá com seus 3 mil mangos no bolso e acabou. Puta que pariu, viu? 3 mil reais. É isso aí, eu tô cancelando, não sou mais Barão Kageyama, agora sou Conde de la Montenegro. Mestre de la Seducion. Ah, vá se fuder, viu? Só pra terminar aí, vou passar das palavras de alguns funkeiros aí sobre como é que tem que chegar pra seduzir as minas. Onde eu chego eu paro tudo, a mulherada entra em pane. Meu cordão é um absurdo, meu perfume é da Armani. De Christian ou de outro, de Tommy ou de Lacoste, de CBzinho da Rony ou de Rion da Veloz. Ser querido na balada, bem-vindo no puteiro. Até que eu cheguei longe, eu sou simples, sou guerreiro. Caralho, essa semana tá engraçada, viu? Tem uma semana, tem umas noticinhas meio bizarras aqui, depois dessa paulada da sedução. Uma matéria que saiu no dia 28 na Tribuna do Norte é que a água de Natal pode estar atrapalhando na masculinidade. Vou dar uma resumidinha aqui na matéria. O corretor de imóveis Maurício Vilarim é um atento observador da cena e dos detalhes. De tanto ler e assistir documentários, chegou à conclusão de que o crescente aumento de homossexuais, principalmente em Natal, deve-se a problemas ambientais. Fazendo o cálculo de cabeça, ele acredita que por volta de 200 mil mulheres em Natal tomam anticoncepcionais e depositam, através da urina, hormônios femininos no lençol freático, assim interferindo na masculinidade. E para piorar, o professor William Jardim, coordenador do Laboratório de Química Ambiental da Unicamp, demonstra que estudos científicos apontam que contaminantes emergentes, cada vez mais presentes no meio ambiente, vêm causando sérios danos aos organismos aquáticos. Está comprovado, por exemplo, que podem provocar a feminização dos peixes e o decréscimo de fertilidade das aves. Nos humanos, informa o professor, há indícios de que os contaminantes não legislados, especialmente hormônios naturais e sintéticos, como o estrógeno, pode provocar mudanças no sistema endócrino dos homens e das mulheres. Considera que esse tipo de contaminação pode estar contribuindo para que a primeira menstruação ocorra cada vez mais cedo entre as meninas. E realmente, rapaziada, você pode ver aí, além da menstruação, você pode ver que tem muita menina de 13, 14 anos que já tem corpo de menina de 17. É um negocinho que você não via no passado. Realmente, cara, essa parte aí é algo a ser visto, hein? Mas é de fuder, meu irmão. Agora até água é misândrica, meu. Imagina, tá lá tomando a tua aguinha, na moral, pensando que tá fazendo um hábito saudável, mas na verdade você tá se abanholando. Isso tá um bom argumento para os cachaceiros de plantão, como bem dizia uma música do Velhas Virgens. Eu tô vivendo, tem gente que não deve tá morrendo. lembrou outra coisa também. Eu tinha lido há muito tempo atrás um livro sobre comidas naturais, sobre matérias. Saíram em jornais europeus e brasileiros da década de 50, 60, que mostravam que muitos países europeus e da América do Norte estavam tendo problemas sérios, porque eles usavam hormônios de crescimento em bois para eles darem mais carne. Só que quando a rapaziada comia aquilo, o camarada começava a falar mais fino, ficava com trejeitos delicados e começava até a síndrome do eletricista, né, mano? O que é a síndrome do eletricista? A síndrome do eletricista seria a seguinte: rapaz está ali com a mina no... na cama e tal, a mina quer levar aquele choque e o mano quer levar um fio terra, mano. Mas prosseguindo aí, quem preza aí pela sua masculinidade, principalmente rapaziada aí que faz musculação e tá sempre preocupado com aumento de testosterona, vamos começar a investir pesado em sistema de filtragem de água, hein? Então, isso me lembra até um comentário bem interessante que o Olavo de Carvalho fez em um dos seus True Ups Peaks, que o nível de testosterona entre os homens estão baixíssimos se forem comparados os de hoje com os de 100 anos atrás. Quer dizer, além do bombardeio da mídia para que fiquemos mais viados, só ver toda essa ondinha metrosexual, restart do caralho, a gente ainda tem que lidar com água mijada com o resto de anticoncepcional. É, rapaziada, a única solução é aquela dada pelo nosso grande intérprete da música popular brasileira, Odair José. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. Só comentando uma notícia aqui da, lá da terrinha do nosso camarada do blog Marxismo Cultural, que saiu no dia 28 no site TVI24. TVI24, não é engraçado, hein? Que fala: portuguesas adiam cada vez mais a maternidade. Nos últimos 10 anos, caiu quase para metade as mulheres que tiveram filhos antes dos 30 anos. Uma quebra que agrava a crise demográfica recuperável só daqui 30 anos. Portugal passou de 120 mil nascimentos em 2000 para 97 mil em 2001. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, Portugal tem uma das mais baixas taxas de natalidade da Europa, situando-se em 1,3 filhos por mulher em idade fértil. É isso aí, né, rapaziada? Como eu já tinha até falado num jornal anterior, como eu já tinha até dito em um jornal anterior, esses efeitos na sociedade são catastróficos em longo prazo. Afinal, mais mão de obra capacitada não será criada. E o país terá que depender demais dos imigrantes famintos, que demorarão anos para se adaptar à cultura local. Isso se adaptarem, né? E começarem a produzir algo de útil para a sociedade. Sem falar que não são os poucos os imigrantes que se aproveitam dos sistemas de bolsa e esmola que existem na Europa para ficar eternamente mamando ali no tetão do governo. E por isso, rapaziada, todo mundo fica se perguntando aí por que, que a Europa está em crise, por que o euro está afundando, é por causa disso aí. Por causa disso aí. Porque a Europa está entregando o comando na mão de imigrantes famintos, enquanto a mulherada europeia está com orgulhinho demais e não tem filho. Não, só quer investir no hoje, não quer investir no futuro de uma nação. É isso. Se matam e ainda ficam se perguntando por que estão morrendo. Quem, já que eu tô falando da Europa cavar sua própria cova, no dia 29 saiu no site Último Segundo do IG a seguinte notícia: o divórcio aumenta fardo econômico de pais italianos. O sofrimento provocado pela crise econômica europeia está sendo fortemente sentido por um novo grupo de pessoas: homens separados e divorciados que acabam cheios de dívidas até mesmo nas ruas enquanto lutam para manter a si mesmos e suas famílias no pagamento da pensão alimentícia. Na Itália, onde o fenômeno é possivelmente mais agudo, ele reflete em uma combinação de forças à medida que a crise econômica, que já dura 4 anos, entra em confronto com a desgastada rede de segurança social e a lenta implosão da família. Para alguns pais separados, o fardo se torna insuportável quando se veem desempregados e incapazes de bancar seus filhos, que diante de perspectivas econômicas sombrias permanecem dependentes do apoio familiar na vida adulta. O caso que mostra como a situação na Itália está ridícula é de um rapaz aqui chamado Humberto Veg, um gerente de vendas de Milão, que se divorciou ano passado, mas já estava separado dessa mulher desde 2004. Ele então foi condenado a pagar 2 mil euros, mais ou menos aí uns 2.400 dólares por mês, para a manutenção de sua casa e sustento de seus filhos, na época com 10 e 8 anos. Só que um detalhe, o cara paga 2 mil euros por mês, e o salário dele é 2.200 euros. Quer dizer, o cara só sobra 200 euros para viver. E fazendo as contas aqui, 2.200 euros dá uns 500 reais. Quer dizer, no Brasil, se com 500 reais você passa fome, imagina na Itália, que o custo de vida é exorbitante. É pior que um mendigo. Aqui um mendigo, pelo menos, acho que tem mais chances de viver que na Itália. Mas é algo que eu venho publicando no canal já faz um tempinho. A situação desses países mais avançados está começando a ficar insustentável para o homem comum. Tanto as leis quanto a sociedade favorecem bem mais as mulheres em detrimento do homem. Afinal, como todo mundo sabe, padrão de separação é baseado numa concepção de 50, 100 anos atrás, que a mulher é uma coitadinha, que não tem como sustentar, e o marido é um ricaço, todo malvado e opressor, que vai largar os filhos para trás. Pois bem, hoje em dia o que temos é a mulher assumindo cada vez mais o ambiente de trabalho e as universidades, e não é raro vê-las ganhando bem mais que muitos homens por aí. Sem contar também todas as facilidades sociais que mulheres já têm desde sempre. Afinal, só por terem uma buceta no meio das pernas, a rapaziada facilita pra elas, né? E mesmo sabendo de tudo isso, os filhos da puta que temos na justiça ainda têm coragem de sugar até a última gotinha de sangue de um homem pra sustentar alguém que pode andar com suas pernas numa boa. É um assalto patrocinado pelo Estado e aplaudido pela sociedade bucetista. E é por isso que cada vez mais jovens empreendedores de países ricos estão pulando fora dessa barca furada chamada Ocidente. Um caso recente aí, não sei se vocês viram, é do Eduardo Saverin, que foi um dos criadores do Facebook. Ele não confirma, é claro, mas tá na cara que pulou fora dos Estados Unidos por causa dos impostos altos pra caralho, né? E cobrado lá pra aquele cara que é rico. Sem contar, é claro, o ambiente cada vez mais hostil ao homem comum e trabalhador. Afinal, quantos empresários lá se fodem porque, por causa de um divórcio ridículo, uma acusação de estupro falsa, acusação de assédio? Só vendo o Strauss-Kahn, rapaziada, né? Difícil. Se o Strauss-Kahn, que era um líder da FBI, se fudeu, imagina o Eduardo Saverin. Vai perder uma grana alta e muito prestígio, caso aconteça um negócio desse. Aí o que esses caras fazem? Pulam fora para um país mais amigável. E ainda assim os caras têm coragem de chamar o Saverin de ingrato. Mas eu acho que ele tá mais do que correto em fazer isso. Se você tá numa casa e você é cuspido, xingado, maltratado, caluniado, você não tem obrigação nenhuma de ficar ali. Tem que cair fora. É uma pena que a atual cultura ocidental force os homens a adotarem essa postura mais mercenária, né? É, como bem disse Maquiavel, um país que depende de mercenários para sua sobrevivência está fadada à derrota. Falando em mercenários, um artigo que toca bastante nesse assunto, bem interessante, é um que eu publiquei no canal esse dia, que chama O Homem Atual, o Novo Mercenário. Procurem lá, é uma leitura muito boa. Mas é isso, os caras nos transformam em mercenários, praticamente forçam a gente só gostar de dinheiro e meter. Ainda se preocupa porque a gente não está comprometido com o país. Mas tem que mandar um pessoal desse tomar no cu, né? Agora eu tô com uma matéria aqui totalmente Master of Obvious pra quem é da real, mas que vai deixar alguns matrixianos e manginas com aquele aquela cara de bobão. No dia 30 saiu na Rádio Tabajara uma notícia falando que uma pesquisa comprova que mulheres não fazem sexo por amor. Obviamente, né? Puta que pariu, só agora eles descobrem. Mas continuando. O papinho mole de que mulher só faz sexo quando ama é uma daquelas pataquadas que nem deveriam existir. Mulher transa quando sente tesão, vontade e desejo, igualzinho aos homens. Mulheres buscam prazer e não deveriam ter nenhuma vergonha disso. No livro Why Women Have Sex, Cindy Meston e David Buss psicólogos da Universidade do Texas descobriram 237 motivos pelos quais mulheres resolvem ir para a cama com um cara. E o amor não aparece nem como último colocado dessa disputa. De novo aí pros matrixianos. O amor não aparece nem como último colocado nessa lista. Escutou, otário? Mas é de fuder. Quanto tempo que o rapaziada da Real já fala isso? Acho que uns 5 anos, mais ou menos. E só agora os filhos da puta estão notando isso, caralho. Sem contar também que nos Estados Unidos, né, o movimento lá... Tem uma rapaziada que já fala isso há mais tempo ainda e só agora que os caras estão se tocando. Mas puta que pariu. É como o Olavo sempre fala. A piroca de rinoceronte tá batendo na bunda dos caras e os caras não se toca. Acha que aquilo é um sofazinho. Puta que pariu. Mas, aproveitando essa notícia linda, vou aproveitar aqui pra mandar aquele recado pro nosso ouvinte matrixiano. Você, meu camarada apaixonado, depois de dar aquele presente caro, bacana e lindíssimo, ela faz aquele sexo gostoso. E apaixonado contigo. E você, inebriado pela paixão, caralho, fica achando que é por amor e reconhecimento de você ter feito esse pequeno sacrifício pra ela. Mas tô um filho de uma puta mesmo, é burro pra caralho. Seu imbecil, me diz agora, sério, sério, olha pra mim. Não, não olha que você tá me escutando, mas... Você entendeu a ideia? Me diz. Quando tu tá lá metendo com a puta, ela tá ali por amor? Não, né, caralho? Mesma coisa com a tua namorada, meu irmão. Ela não tá trepando contigo por amor. Ela tá trepando contigo e bem provável que tá até forçando uma boa vontade, né, que os gemidões altos. Pra quem não lembra, eu lancei no jornal um tempo atrás uma notícia que falava que gemido é propaganda enganosa. Mas, prosseguindo, ela tá lá te dando... aquela catracada violenta, não por amor, mas é por algo que você tem a oferecer a ela. Seja dinheiro, seja músculos, destaque social. Mas amor, meu filho, esquece isso. Mas prosseguindo, a não ser que você é aquele imbecil que acredita que faz amor com puta, você não deve ter um comportamento muito diferente na hora da pentada violenta com a tua mulher lá. Em 99,99999 ad infinito, 1% dos casos, ela está contigo por algum interesse, rapaz. Vou repetir, ela está contigo por interesse. E não por causa do seu jeitinho de ser especial, seu romantismo. Outra merda que ela te fale aí para mascarar a prostituição velada dela. Então, filhão, não esquenta com isso. Afinal, me diz, você vai parar de meter porque tu sabe se é que a puta tá te dando causa de dinheiro? A não ser que você seja imbecil, é claro que não, né? Então, filho, deixa ela ser a puta velada, vai comendo. O que importa é pau lá dentro, velho. Faz de conta que acredita no papinho dela, se assim ela der melhor, ótimo. O que importa é tu meter. Então, meu irmão, esse teatrinho dela é que nem... aquelas putas que ficam gemendo altão, falando, ai, me fode que não sei o que, tô gozando. É mentira, é claro. Mas vamos dizer que esse negócio não dá muito mais graça pra foda do que a mina ficar ali de perna aberta, tu metendo ela olhando pro alto, parecendo que tá em estado vegetativo. Não, né, meu filho? Aquela bobajada que sua namorada fala que te ama eternamente, que não sei o que, é falso, filho. Mas isso aí pelo menos pra massagear teu ego. Então deixa rolar, velho. Falou, deixa pra lá. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Quer saber mentir, quer saber lidar. Em qual mentira vou acreditar? A noite é assim mesmo, então deixa rolar. Qual mentira vou acreditar? Quer saber mentir, quer saber lidar. Em qual mentira vou acreditar? Rapaz, a semana tá legal de notícias. Olha só, saiu na Veja. Que mulher é condenada a devolver pensão a ex-marido? É, rapaz, isso aqui ainda tem uma felicidade de ler, caralho. Porra. Mas aí, a Justiça do Rio de Janeiro condenou... Não vou falar o nome, né? Que eu acho que pode dar B.O. pra mim. Mas a mulher a indenizar seu ex-marido, em R$ 35 mil, que pagava a pensão alimentícia ao filho dela, mesmo sabendo que ele não era o pai biológico da criança, segundo o Tribunal de Justiça. O cara, de acordo com o TJ, foi casado com por mais de 10 anos e se separou em 1988. 5 anos após ter saído da residência comum do casal, em 93, procurou sua ex-mulher para oficializar o divórcio e descobriu que ela estava grávida e que a criança seria filha de outro malandro lá, do Ricardão. Presta bem atenção nesse trechinho aqui que eu vou falar agora, rapaziada. Como era portadora de um câncer linfático e estava sendo atendida pelo Serviço Médico da Marinha, assistência que seria extinta com o fim de casamento, resolveu, na ocasião, na maior boa vontade, adiar o divórcio. Depois de 2 anos, descobriu que a ex-mulher registrou a criança em seu nome sem seu consentimento e procurou para anular a certidão do nascimento. Que gracinha. O cara, maior boa vontade, vai lá, ajuda a mulher, que a mulher faz. Não, muito obrigado? Não. Mete um filho nas costas do cara. Ai, caralho. Mas continuando, em 2009, ao procurar novamente para oficializar o divórcio, o cara descobriu que ela tinha movido contra ele a ação de alimentos e que ele teria sido condenado ao pagamento de pensão alimentícia equivalente a 20% de seus ganhos brutos, além de não ter feito a retificação do registro de nascimento da criança. Mas, posteriormente, em sentença proferida na ação de alimentos, o nosso amigo teve o nome excluído do registro de nascimento da criança após o Ricardão comprovar ser o pai biológico. Aê, caralho, porra, é isso aí que se faz. Mas é foda, né, rapaziada? Eu teria ido além. Eu tinha pedido uma indenização por essa filha da putagem, meu. Olha só. Como eu falei, o cara com pena da mulher ajuda ela na maior boa vontade, porque os dois tiveram algo juntos, né? Por consideração, deixa ela ali usando o plano dele. E o que, que ele ganha em troca? Gratidão? Claro que não. Porra alheia pra sustentar. Então, filho da mãe, fica aí a dica. Nunca ajuda isso. É isso que você ganha em troca. Se estiver morrendo, deixa eu morrer, foda-se. No mais, como eu sempre falo, jamais fique com medinho de entrar na justiça pra rebater filha da putagem feminina, porque acha que vai ficar feio, chato, que vão falar mal. Pau no cu dos outros, caralho. O que importa é você, meu camarada. Rebata com força, mostre a elas que elas não podem fazer com as coisas sem ficarem impunes. As coisas só mudam se nós mudarmos. E temos que começar a nos mexer, porra. Bem, amigos, tô terminando o jornal por aqui. Tivemos aí uma boa quantidade de notícias comentadas, notícias bem curiosas, aliás, e gostei do resultado aí. Como sempre dizendo, ajudem na divulgação dos vídeos, recomendem aí para idiotas matrixianos, conhecidos, divulguem em Twitter, em Facebook, os caralho A4, ajudem aí, façam sua parte na real também, né, caralho? Só eu que tô aqui fazendo a porra toda e vocês ficam quietos? Não, né? Outra coisa também que eu vou aproveitar para avisar que eu tô pensando em passar alguns trechos do jornal pro YouTube para ajudar na divulgação. Então talvez aí possa ficar 1 ou 2 semanas sem fazer o jornal, porque eu tô editando um vídeo. Bem que eu não sei editar vídeo, vou quebrar a cabeça para aprender a fazer essa porra, mas é isso aí. Tudo pela real, meus amigos. Tudo pela real. Mas é isso aí, rapaziada. Um abraço a todos. Fique com Deus. E este foi Barão Kageyama para mais um Jornal da Real.